arvorendo, onde todo passaredo se aninha pra cantar. Tirei moda de viola, que ainda hoje me consola na beira desse luar. A dobra daquela estrada de sofrimento enfeitada é sombra de sacerê. É por ali que eu chego, onde perdi meu sossego e a dor aprende a doer. Lá eu morei, eu e ela, uma cafuza mais bela, fulô do samambaia. E a nossa vida era boa, boa e mais um cadinho. Pois quero, quero ninho. Mais um dia, numa noite, deu-se um caso. Vi no céu dos olhos dela, por acaso, um balão apagado. Hoje, quando o vento bate na cancela, o meu coração pensando que é um baile perfumado. Hoje, quando o vento bate na cancela, o meu coração pensando que é ela, faz um baile perfumado. Pensando que ela faz um baile perfumado.